balão. Você voa no céu feito gaivota. Você é passarinho. Você mergulha no céu pra terra o seu ninho. Realizou o antigo desejo do homem voar com a sabedoria dos pássaros. Você é o dono do mundo. Eu bem queria estar aí com você, mas me contento em vibrar e te espero rezando ansiosa por uma descida tranquila, vitoriosa. E depois me encontrar com você e fazer uma ué. E depois me encontrar com você.